Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu. Estamos mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo no ar. A partir de agora, estamos juntos como sempre, né? Levando até vocês muita música, muita alegria, muitos alôs para todos vocês amigos do Brasil inteiro que estão sintonizados, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês que compõem essas equipes maravilhosas. Olha, e muito obrigado a todos vocês, viu, que estão tocando as minhas músicas aí na programação local de vocês. Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, Tô Nessa, Casa Vazia, um abraço, muito obrigado pelo carinho. E brevemente, Diego Valadares na sua cidade, fazendo aquele show, tá bom? Diego Valadares e banda na sua cidade. Shows para prefeituras, clubes, casa noturna. É muito bacana, um show alegre. A gente canta de tudo, viu? Diego Valadares cantando todos os sucessos que o povo canta aí na sua cidade. Vamos fazer festa? Vamos cantar. Vamos de música? João Bosco e Vinícius cantam, abrindo o programa. Eu Vou Morrer de Amor. Cerveja vai, corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Muito bem, vamos em frente. Meu amigo Rubênio, todos da equipe da CRBR.com em Roraima, na cidade de Boa Vista, né, a capital aí. Um abraço a todos vocês. Minha nossa querida vereadora Nira Mota e a Carol Braga e tantos outros ouvintes que nós temos em Roraima. Ouvintes do nosso programa pela rádio CRBR.com. Um abraço, Rubênio, diretor e todos da equipe. A Tonha Sá, a Valdete e sua filha Beatriz, em Santa Luzia do Paruá, também ouvinte do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos até Trombas. Em Trombas nós temos a Rádio Serra Dourada FM. Um abraço, Dorcelino Carvalho, Ivan Vieira, todos os locutores, todos da equipe da Trombas FM, da Serra Dourada, em Trombas, no Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês também da cidade de Piranhas, né? Ah, nós temos a Rádio Satélite FM, meu amigo Jota Oliveira, o Ronaldo, o Nelson Nunes, todos vocês da equipe da Satélite FM em Piranhas, no Estadão de Goiás. Um beijo para minha querida Sirlene Vaz, a Sueli, todos vocês amigos de Piranhas. Um abraço, muito obrigado, viu? A Renata Ribeiro em Simonésia, um abraço, muito obrigado, viu? Aí em Simolândia, no Estadão de Goiás, nós temos a Líder FM, Gilmar Souza, Rayane, todos da equipe, muito obrigado. Ainda em Goiás, em Iaciara, nós temos a Rádio Nova Dimensão FM, o Luciano, o Vilmundes, todos da equipe da Nova Dimensão exibindo o nosso programa. Vamos em frente, Eliane e Samuel cantam, cantam Aqui Mora Gente. A noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Muito bem, muito bem. Um abraço a todos vocês, amigos da Web Goiânia, Web Rádio Goiânia, na capital dos goianos, né, na cidade de Goiânia, cidade linda, muita gente bonita, exibindo nosso programa, audiência fantástica aí em Goiânia também, pela Rádio Cidade FM e Rádio Web Goiânia, exibindo nosso programa. Um abraço ao Johnson Luca, né, Johnson Luca em Goiânia, ouvindo o nosso programa, o Alexandre, a todos vocês, viu? A Creuza, minha querida Creuza Duarte, em Conísia, Mato Grosso, ligada no nosso programa. A Edneuza Raila, a Tainá, a Tiva Silva, um abraço a todos vocês. A Edinalva Raila está em São João do Paraíso, assim como a Tiva Silva também em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, a Nath Pereira, a todos vocês, amigos, a Liliane Souza, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, tantos e tantos ouvintes nós temos em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvintes da Paraíso FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos em frente, quem canta bonito no quadro Ao Som do Violão de hoje é ele, meu amigo Rafael Silva, com a minha participação. Vamos cantar juntos, Passe Livre. Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Você quer, não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu

me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois foi corroendo feito traço da madeira, fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver aquilo tudo que era meu. Perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles beijos que eram meus. E você me prometeu. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois foi corroendo feito traço da madeira, fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu. Perdi a graça. De volta o meu sorriso, o doce daqueles beijos que eram meus. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver aquilo tudo que era meu. Perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso, o doce daqueles beijos? Você me prometeu. Quem é que vai me amar naquelas noites? O doce daqueles beijos que eram meus, que você me prometeu. Mundo Sertanejo. Muito bem, mandar um abraço carinhoso aqui pro meu amigo Alexandre Martins, em Goiânia, né? Rádio Cidade FM, e também meu amigo Wilton Brasil, em Itaú. Um abraço a todos vocês aí de Itaú, Rio Grande do Norte, e também os amigos da FM Porto Alegre, em Porto Alegre do Norte, aí também do estadão do Rio Grande do Norte, né? Toda a família Viana, muito obrigado, viu? Vamos para Viçosa? Viçosa nós temos aí a Rádio FM da Paz. Um abraço a todos da equipe, viu? Um beijo para Luana, para todos vocês, amigos aí de Viçosa. Um beijo para todo mundo. Vamos para Bahia, em Dom Basílio, nós temos a Rádio Tropicaliente, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Em Vanderlei, nós temos a Rádio Vanderlei FM, exibindo o nosso programa também no Estadão da Bahia. Em Santa Rita de Cássia, nós temos a Rádio Super Rádio Atividade FM, da Ailton Comunicador e todos da equipe. Em Mata Verde, Vila Bahia, nós temos a Rádio Talismã FM, Valmiro Gomes e todos da equipe, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos de música, quem vai cantar bonito agora? Bruno e Marrone, Choram as Rosas.

não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa pra gente nunca mais chorar. Estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, ô, oh, coração. Sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Ô, oh, paixão. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Aí, Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo nosso programa no Estadão de São Paulo. O Leandro Simões também, em Caieiras, no Estadão de São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Aí, Dudamel, um abraço, Dudamel. Aí, da Clipe.net, todos da equipe. Aí, na capital de São Paulo, também exibindo nosso programa. Paulista FM, no Ipiranga. Transpaulista Web e FM 93, em Osasco. Aí, também a Rádio do Vale FM, em São José dos Campos, Rádio Piseiro Sertanejo em Salto Grande, TT Mol em Balneário Camboriú, Santa Catarina, também ouvindo nosso programa. Elisvânia Oliveira, a Bete, a Rosiane, todos vocês amigos de Roda Velha, audiência fantástica em Roda Velha, no Estadão da Bahia. Um abraço, muito obrigado, viu? Odinei Rodrigues, Rádio Educadora, exibindo nosso programa. Um abraço, o Fran Gomes. O Francisco Gomes é vigia da Max em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Um abraço, Pedrinho Maranhão, cabra danado. Um abraço a todos aí da panificadora Júlia, em Açailândia, né? Todos vocês, amigos ouvintes da Marconi FM e da Cultura AM, duas parceiras que nós temos, duas afiliadas em Açailândia. Brevemente, Diego Valadares fazendo show aí, viu? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Quem canta bonito agora, Pedro, Paulo e Matheus, Meu Jeito de Amar. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com o seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toco o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada,

cheguei, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo, eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo, eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo, eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo, eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do jogo. Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo, é isso aí, né? Tá chegando ao fim de mais um programaço Mundo Sertanejo. E eu quero deixar um recado especial, viu? Diego Valadares cantando o seu dingo. Atenção, vocês amigos candidatos, né? A deputados, federal, estadual, senador, governador. Diego Valadares cantando o seu dingo. Faça contato, viu? Comigo no 61-8257-0991. A gente grava em ótimos estúdios, ótimas gravações, músicas bacanas, destacando bem o seu número e o nome do candidato, viu? Diego Valadares gravando o seu dingo. Atenção, candidatos do Brasil inteiro. Diego Valadares gravando o seu dingo, cantando o seu dingo. Ligue no 61-8257-0991 ou através do Facebook. Acesse a minha página, Diego Valadares, ou por e-mail, diegos.valadares@gmail.com. Vamos ficando por aqui, mandando um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Bom finalzão de semana para todos. Fiquem com Deus. Muita paz, muito amor, né? Muita alegria. E eu quero encerrar o programa atendendo aqui a um pedido, viu? Deixa eu procurar aqui um e-mail que chegou quentinho. É um pedido musical aqui da música do nosso amigo Gabriel Rosa, a nossa querida Vitória, né? Vitória aqui de Brasília. Ela mandou um e-mail dizendo assim: oi, Diego Valadares, rola aí a música pra mim do Gabriel Rosa, Tô Livre, Tô Solto, né? Beijos, Vitória, adoro ouvir o seu programa. Muito obrigado, viu, Vitória, a todos vocês, amigos aqui de Brasília, que também ouve o nosso programa acessando o site, né? Vamos então, Gabriel Rosa encerra o programa cantando para vocês Tô Livre, Tô Solto, a pedido da Vitória pro Brasil inteiro. Fiquem com Deus, tchau Brasil, tchau, tchau.